小文字。 Bravo Delta, autorizando o acionamento, chame táxi no lugar do Baeté. Autorizado táxi, chame na Papá, ingresso na sede. Juliette Bravo Delta, esquerda via pista, ponte pronto na 7. obrigado. Bravo Delta, na 7200 no meio. Sete Bravo Delta, decolado 55, controle 208 na voo. Vamos 208, Bravo Tanha, vai Bravo. Solo Salvador, bom dia. 3304, cliente da Índia, para Brasília, pronto para a cópia. São 3304, vamos em curso da Índia, preparar, Arbor Eleva. Arbor Eleva, prepare-se. Salvador, gol 2196, autorização, posto seguro, informação hotel. 9h30, prepara a saída da El Leza Piteve. Número 2, cópia. 3304, cópia. Ok, acionamento 312, portão 03, acionamento push. 312, estão autorizados, chama para um táxi. Autorizado, chamará. 3304, cópia. Copia o 3304. 3304, autorizado Brasília, nível 360, decola pista no zero, curva direita, saída Árvore Elefa, via o Pesulo 17, após a Pino, e após prossegue direto conforme a rota do plano de voo. Controle Salvador, opera 120, decimal 8, transponder 5063. Autorizado Brasília, nível 360, conforme o plano, aerovia Pesulo 17, via a Pino, após direto. Decola da pista 10, saída Arbor, transição Elefa, primeira curva direita. Controle 120, decimal 8, transponder 5063, 3304. 3304, quanto de onde está correto, chão pronto, pushback, acionamento. Vai chamar. Gol 2196, pronto, cópia. Positivo. Autorizado, ponto seguro, nível 360. Decola a pista 10, curva direita, saída da El Leda Videve, via Peruíche 50. Controle Salvador, opera 120.8, transponder 5066. 7, autorizar 360 para Porto Seguro, decola pistola 0, perfil da El Leda, transponder Videve. A Peruíche 50, controle 1208 e transponder 5066, gol no 2196. 2196, protegimento está correto, são prontos de funcionamento. Chamará, 2196. Firme Marinha 7073, acabou o check? Bom dia, vamos autorizar, pistão 9020.00, 200.129. Gente, tem a atividade autorizada, azul 2780. Fala, hoje na minha 312, forma para o táxi, 3:30, alternando Natal com 1148 agora. Autorizar o táxi de Índio, postar no 02295, que negar o 017, na minha 312. Para o ponto de espera da 0 via Índio, na minha 312. Funcionamento gol 2196, posição 62. Tá autorizado por espantáxi, o 2196. Autorizado para ataque. Zero no solo 1203, liga direita, chama solo 1211. Livrar 211, solo azul 270. Azul 2780, não via foto. 2780, Alfa Kilo Passe 3, 4 Alfa Kilo Passe Christian M6312, autorizado a alinhar e decolar, pistão 0, vento 1, 90 graus, 149. Autorizado a alinhar e decolar, pistão 0, 6312. Rádio 108, você. Rádio 08, apenas confirmando se a faixa setor norte, 10 milhas. Rádio 08, reporta na ponta de espera da 17, pronto para ingresso. Apenas confirmando o comandante, o POB e o estimado de voo. O 2196 autorizado táxi via parte principal, Índia e Alfa, ponto de espera, pista no 0, chame torre em 1, 18.95, ajuste no 0, no 7. Bom voo. 7, autorizado táxi, parte Índia. Pode ser que vai para o 2295, ajuste no 097. Voo 2196, gato bom dia. Vai já zerar a exposição? Vai já 08, está autorizado a linha de decolar, pistão no 7, vento 190 graus, 192. Já disse que se distanciou, o Guardião 08? Não, tentando decolar. Tranquilo, 3, 0. 08, quando decola, comprou a norte. Coordenação, o vento 190 graus, 199, reporta fora do solo. É, então, será. 2, gol 2196, para o portão da 90. 7, gol 2196, autorizada a linha de manter, cabeceira no 0. A linha manter no 0, gol 2196. Guardião 08, fora do solo ao 09, segue no Proa do Litoral Norte, aguarda transferência de comunicações. Sente Proa Litoral Norte, Guardião. pedir uma confirmação somente, a matrícula agora de 108. É o Papa Real, quilo Papa Mike, 08. O Guardiãozinho confirma apenas, né? O Índia Papa Mike? O quilo Papa Mike, Guardião 09, corrigindo o Guardião 09. Gente, Guardião 09, guarda para excelência de comunicações. Voo 2196, livre de decolagem, pista no 0, vento 200 graus, 9 graus. Livre decolagem da 190, voo 2196. Guardião 09, tu segue na porta do litoral norte, chama o controle no 20 decimal 8. 1208, graças. Bolinho 20 decimal 8. 208, bom dia. Bom, gol no 160. Bom, 1160, avistado, livre pouso, pistola 0, vento 200 graus, 141. Ele pousa 10, gol no 160. Bom dia, novamente, 38-59, informação de 04 para a cópia Curitiba. 38-59, bom dia, hora certa no 3, autorizado Curitiba, nível 360. Para o via, primeiro do via Pesolo 21, decola a pista 10, curva direita, no perfil de saída da árvore, após posição Elefa. Aciona o transponder 5071, frequência do controle em 120.8 após. Já 38-59, autorizado Curitiba, nível 360, via 21, decola pistão 90, após decolagem de direita, saída Arpor, transição Elefa. 5071, transponder, 1208-359. Já 3259, cotejamento correto, reporte pronto para o posto de bem acionamento. Voo 1160. Voo 1160, autorizado táxi via táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Ah, fechamos a Juliette, não é mesmo? Telemetria 319, penso confirmando que é legal no 097, continua a aproximação, reporta a visual com o campo. 17. É 311, avistado de Livreport, portando 0, vento 1, 90 graus, 149. Ok, Livreport, vento 1. O livro a pista no momento para posição no 0 após ser autorizado. Ok, na sua escuta aguardando, 3304. 1160 após Alfa, ingresso Juliette, posição 10 indicado, forma 2 da TAM, aguardando a sua passagem para efetuar o pushback. Alfa Juliette, segue para 10. Então vamos agilizar aqui, vamos aumentar. É 311, no solo 17, vira direita, chama solo, 121, decimal 1. Caso 2714, confirme posição e pronto, cópia. Sente autorizado barreiras, nível 160, aerovia conforme o plano, perfil de saída MOMO após direto. Decola pista 10, primeira curva esquerda. Aciona o transponder 5111, frequência do controle em 120, decimal 8. Caso 2714, confirmando nível 160 autorizado, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback. Boa tarde. Janeiro 611, autorizado táxi via taxi Alfa, reporte antes da Juliette. Ok, boa tarde antes da Juliette. Solo, TAM 3259, pushback acionamento. TAM 3259, aguarde para o pushback acionamento. Aguarde. Solo 3304, pode iniciar. Afirma, aeronave já superada, autorizado. Reporte pronto para o táxi. Pode chamar para o táxi, 3304. TAM 3859, informa aeronave da Oceané, Ventura Bianca, prosseguindo via Alfa para ingresso pátio principal, posição 02. Após a passagem do tráfego em retaguarda, será autorizado. Ok, após a Bianca vai ser autorizado, 3859. Já 3304, reporte pronto para o táxi. Confirma o estimado? Mais 2 minutos, 3304. Força aérea 2733, confirma o horário da notificação. M12 Zulu? A mais de coordenação não possui ainda a notificação. Gente, acionamento por conta em risco, aguarde a autorização, ainda não possui. Bom dia, 3663, da Índia, autorização Guarulhos. Já 3663, aguarde cópia Guarulhos. Só para lá, você vai ligar para o Marcelo. Ô, solo 3259, pode iniciar? 3259 abaixo, por gentileza. TAM 3304, confirme pronto para o TAS. Sente quando pronto autorizado o táxi via faixa principal em Alfa. Quantos espera a pista no 0, chame torre em 1, ou no 8, decimal 95, ajuste no 0 no 7. Tá 3859 após a passagem da aeronave da companhia retaguarda autorizado. Expecionamento, estamos pronto para o táxi. E após o tráfego da companhia, autorizado reporta o táxi 2859. Dado pouso pairado, cabeceira 17. O vento 190 graus, 149, você pode falar o controlado. Feito autorizado, pouso pairado, encontrar um zero controlado. Torre Salvador, muito bom dia, azul 2590. Azul 2590, continua próxima de salvo, na autorização de pouso, que é legal no 097, quanto visual com o campo. Afirma, completamente visual, azul 2590. Padrão 09, pouso 17. Padrão 09, solo aos 24, livre à direita, pátio 4, pátio do Gré, livrando frequência estaciona. Boa. Centro geral, frequência estaciona Gré. Autorizado Guarulhos, nível 340, aerovia conforme o plano, perfil de saída da Euleda Motiva, decola pistão no zero, curva direita após, aciona o transponder 5102, frequência do controle em 120, decimal 8. 190 graus, 1149. Livre, pouso azul 2590. Cotejamento correto, reporte pronto para o feedback e acionamento. Está pronto. 3663 autorizado. Estiver em estacionamento, reporte pronto para o táxi. Táxi, Torre Salvador, é o 3304, bom dia, tá pronto na ponta de espera, visual para a TR Nacional. Gente, na 3304, o filme tem condições de assim que autorizar a pela torre decolar de imediato? Afirmo, tem condições. Após o tráfego na curtíssima final, a TR da Azul ali mantém cabeceira no zero. Após o Azul ali mantém não no zero, 3304. Na escuta do solo? Está na escuta, 2733. Gente, entre em contato com a sala IF militar e a civil e ambas não possuem a sua notificação de voo local, apenas um plano de voo para as 13h20 do Lu. A gente está falando aqui pelo sistema, para o plano de ANSA, não tem mais que passar uma plano de ANSA. 1-7, é uma circulada rotativa. Gente, eu sou 2590. Torre, gol 1184, externo, baixado e travado. Gol 1184, continua a aproximação, aguardando a pista de vento. Venegal 1097. Já 3304, livre de decolagem 10, vento 190 graus, 149. Livre de decolagem 3304. 1-0-0, decola a pista 1-7, o perfil da saída coral, via Golf 677. Curva à direita após. Aciona o transponder 0260, frequência do controle em 120, decimal 8. Só aí, poderia confirmar para o azul 2590 a frequência do solo, 209? 2590, 121, decimal 1. 1, graças, azul 2590. Estamos no fracionamento, chame torre em 1-1-8, decimal 9-5, ajuste 1-0-1-7, mau voo. Livre pulso, pista 1-0, vento 1-8-0 graus e 1-4-9. Azul 2590, bom dia, ingresse quilo, posição 05 Lima, siga instruções do balizador. 5 Lima, observando o balizador azul 2590. Tango Juliette, Tango Zulu, autorizando acionamento, parte 5, reporta para táxi. Tango 4, decolador 29, chama controle, 1-2-0, decimal 8. 1-2-0-8, 3-2-0-4. 4 horas e 30, Guarulhos. Tango 3859, autorizado táxi à direita, via Taxi Índia e Alfa, ponto de espera, pistão 0. Chame torre em 1-1-8, decimal 9-5. Ajuste 1-0 no sétimo voo. Táxi, até o ponto 0-1-0, lado 8-9-5. Bom dia, 3-8-9, 3-8-9. Parou. Repita a mensagem. No 1-8-4, no solo 3-0. Livre à direita, chama solo 1-2-1, decimal 1. Para o táxi, o TAR 3663, com o PAB de 151, alternando Galeão com 4 horas. TAR 3663, autorizado, táxi via parte principal Índia e Alfa, ponto de espera pista no 0, chame torre em 1-1-8, decimal 9-5, ajuste no 0-7. 57, parte principal Índia e Alfa. Quando lá, chama a torre 12295-3663, tá? Alô, Salvador, gol 1184, lembrando a chute. Gol 1184, autorizado táxi via Tuxpan Alfa, reportante da Juliette. Alfa, chamante da Juliette, gol 1184. Bom dia, Alfa 3859, ponte Serdão 0 pronto. Alfa 3859, linha decola pista no 0, vento 190 graus e no 69. Decola pista no 0, 3859. Juliette, Mike, copy. Clear to Sierra Bravo, Mike, Oscar, flight level 090, as Golf, via Golf 677, SID Conde, Charlie, Oscar, November, Delta, Echo, runway 17, after takeoff, left turn, score code 0274, departure control frequency 120.8. Yankee Juliet, read back is correct. Could you confirm person on board? Four persons on board. For a startup call, tower 118.905. The Q&A is 1017. That's right. 3-0-1-0-0, pronto. Está 3663, mantém a ponte espera. Mantém a ponte espera. 03 indicada. Juliette 03, gol 1-2-4. A 3859, decolada 33, chama o controle, 120 decimal 8. Chamará o controle 120 decimal 8, 3859. Good morning. Conforme para passando o Whisky Yankee Juliet. Eu clear to start up, report right to text, on the April 5. Tango Juliette, Tango Zulu, livre de decolagem, pistão no 7, vento 190 graus, 129. Papá Romeu, Mike, é Costa, Salvador. Mike Eco Oscar, confirme intenção de voo. Salvador, muito bom dia, Xané 6311, atualização Guarulhos, informação Kilo. Gente, Mike é acústica através de Taparica e após? Arrumei o Mike acústica, na escuta. Aos 36, aguarda transferência de comunicações. Certo, aguardando. Resolou. Gente, Mike Acústica, aguarde coordenação. Controle. Força Aérea 2733, entre em contato com a sala IS novamente. A mesma solicitou que reenviasse o plano que não foi recebido. A gente já fez uma modificação agora para o 45. Só para informação também, se o cara puder anotar o número do protocolo do site, é o Charlie74Eco18. Eu aceito lá do ISS. Gente, será coordenado, Força Aérea 2733. A gente vai estar com a notificação, quando a senhora estiver, pronto. Alô, bom dia, Sacada 84, 3 0 0 0 0 0 0 0 Guarulhos, aguarde. Alô, meu Fox Eco November, aguarde. Gente, Fox Trot Serra November, aguarde, Costa. Salve, está cargo 8487, espaço 3, posição 7390, Recife. Rabi, está cargo 8487390, Recife, aguarde fora. Guarda. 6. Mantenha 3 mil pés e chama o controle após a decolagem, o vento no 90 graus, 9 nós, autorizado a decolagem, pista no 0. Exercício 3000, 3663, Romeu Mike Acústica, pronto, cópia. Pisado, voo local, 500 pés, decola pistão no 7, curva direita, litoral sul, aciona o transponder 0156, controle em 120, decimal 8 após. Litoral sul, transponder 0156 e após controle. Mike Acústica, posicionamento correto, confirme pessoas a bordo. Sente posicionamento, chame torre em 120 decimal 8. Correção, em 118 decimal 95. Torre 118 decimal 95. Tio, clear to line up and maintain position on the threshold 17. Report ready to take off. É 3663, decolador 40, chama o controle, 120, decimal 8, mantém a restrição. 4 para pushback acionamento. Azul 2714, centro do pushback acionamento, reporte pronto para o táxi. Vou botar lá. Força Aérea 2733, ao solo. Mike é a Cosca, prossiga. Parte 4 autorizado, o acionamento chama para táxi. Mike é a Cosca. Mike é a Cosca. Motiva, decola pistão no 0, primeira curva direita. Aciona o transponder 5114, frequência do controle em 120, decimal 8. Poxa, 6311, autorizado Guarulhos, indo a 360, a rota do plano uniforme do Lu 10 até Piraí, após um baixo uniforme do Lu 44, Pabog, conforme. Da Helder da Motiva, da 10, curva direita, 5114, é o transponder do controle 1208. Papá Romeu, Fox, Terra November. Reporte para o táxi. Você já copiou o cotejamento do Oceaner 6311? Para como? Oceaner 6311, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Reportará, 6311, obrigado. Papa Romeu, Fox Trot, Terra November, confirma o local de estacionamento e pronto, cópia. O Oceaner 6311 na aerostrada e coloca uma vez com cópia. Autorizado Teresina, nível 430, primeira do via Pesulo 20. Perfil de saída Momo, transição Nenim, decola pistão no 7, curva à esquerda após, aciona o transponder 5113, frequência do controle em 120.8. Papa Romeu, Fox, Trot, Serra, November, cotejamento correto, confirma o POV. Para acionamento, chame torre em 120.8. 208, bom dia, é o Azul 2770, Azul 2770, bom dia, aguarde cópia, Porto Seguro, número 2. Saída Dael, transição Coral. Rápida Cargo 8487, pronto, cópia. Pronto, prosseguiu, 8487. Autorizado Recife, nível 390, aerovia conforme o plano. Perfil de saída Puca, transição Caju. Decola pistão no zero, curva esquerda após. Aciona o transponder 5123. Frequência do controle em 120.8. Rápida Cargo 8487, autorizado 390 Recife. Rota, plano de voo. Seda Puca, transição Caju. 1208-5123, a Sacago 8487. A Sacago 8487, cotejamento correto, reporte pronto para acionamento. Reportará o 8487. Azul 2714, pronto para o táxi, 56 a bordo, 4 horas e 50, ao pé na palma. Azul 2714, autorizado o táxi via faixa 3, faixa principal, Índia e Alfa. Ponto de espera, pistão no zero, chame torre em 1118.95, ajuste no 0 no 7. No 0 no 7, no altímetro, ponto de espera, pistão no zero, chamará torre em 1118.95, obrigado. Força aérea 2733, na escuta do solo. Escuta, força aérea 2733. A Thalessa solicitou por gentileza que entrasse em contato com a mesma, não foi recebido ainda o plano. A gente fez um novo plano agora, uma notificação para os 4.5 que ela recebeu. O mesmo solicitou que entrasse em contato, que não foi recebido. Ah, então tá bom. Obrigado. Azul 2770, pronto, cópia. Autorizado por Porto Seguro, nível 200, via Golf 677. Perfil de saída da El, transição Coral, decola pistão no zero, curva direita. Aciona o transponder 5117, frequência do controle em 120.8. Autorizado 5200, decolando da 5100, curva direita, transição de saída da El, transição Coral, após prossegue na Golf 677. Transponder 5117, controle 120.8, azul 2770. Azul 2770, cotejamento correto. Reporte pronto para acionamento. Cortarão. Vamos no avião 34, bom dia. Oceaner 6250, estabilizado o localizador, 10. Oceaner 6250, continua a aproximação, reporta visual com campo, QNH 10017. Entendi, reporta visual 6250. Poderia confirmar se tá molhada, filho? Negativo, Oceaner 6250 tem chuva sobre o campo, somente nas vizinhas. Ok, graças. Oi, bom dia, o azul 2714, próximo ponto de espera, 10 pronto. Gente, azul 2714, mantenha o ponto de espera. Do solo, reporte pronto para o táxi. coordenar, reportará pronto da Câmara da Cagoa de 487. Papa Romeu, Fox, Serra November, solo Salvador. É, poderia confirmar para o acionamento? Amuno, 18, missão 95, Torre Salvador. Papa Romeu, Fox, Serra November, bate 5, autorizado o acionamento, chama táxi. Para o táxi, Fox, Serra November. Papa Romeu, Mike, Eco Oscar, autorizado a alinhar e manter a cabeceira no site. Tem condições de um táxi abaixo a altura da cabeceira 35? Gente, então o Papa Romeu, Mike, Eco Oscar, táxi abaixo a altura, avião no site, encontra na cabeceira 35, pronto para decolagem. Xalé 6250. Volta visual com campo, informa um tráfego de fase rotativa, um táxi a baixa altura, via 17. Ok, está ciente do tráfego, está visual com campo, 6250. Poderia só confirmar o vento para o 6250? Visual já com campo. 0, vento 200 graus, 129. O avistado, autorizado pouso, pistão no zero, o vento 210 com 12. Ciente, grato, autorizado pouso no zero, 6250. 4 minutos, ou às 2714, utilizado linha alemã, tem a cabeceira no zero. A Lima tem, pista ou no zero, 2714. A 6250, no solo 48, livre à direita, chama solo, 1211, se possível agiliza. 2211 vai agilizar, né?